714, décima tem o 040. 040, Gol 1714. Consigo realizar um pouso aqui na paralela? Gol no 606. Gol no 606, completa aproximação, chame torre, 18, decimal, venha. 26. Noite 05, vetor para sequenciamento, vem para a Pro 360, limite 120 Simbra. 367, limitado por 120 Simbra. Turmará, 72. Oi, Salvador, o guardião está apostando aqui o pouso, está seguindo para o litoral, levar aqui a área do Parque dos Santos. Afirmativo, no litoral 1935, corrida 198, guardião. No litoral 1998, guardião 02. Controle Salvador, Guardião 02. Guardião 02, é controle? O Guardião 02 está no litoral 510, na escuta permanente do controle e patrulhamento preventivo. Estive na sua escuta, Guardião 02. 02. Sente no 4, final do o ILS Inglês. Afirmo, Gol 17 no 4. 2 VOPs, informe localizador 1014. Gol 1714, informará no localizador. Gol 1805, desce e mantém o 040. Confirme para o Gol 1714. Gol 1805, descer e manter o 040. 040, 805. 2 Gol 1906. No 606, autorizado o pouso, pista no zero, cabeceira deslocada a 90 metros, sinalizada, vento 190 com 8 nós. Teve pouso, cabeceira no zero, Gol no 1805 à direita para o 100, aguarde mais um vetor para o localizador. Direita sim, aguarde um vetor, 1805. 1805, completa direita para 110, 110, localizador, 2000 pés, informe estabilizado. Ok, 110, localizador, informe estabilizado, conserto. 606. Estabilizado, localizador, pista à vista, gol 1714. 1714, complete aproximação. Em redução, chame torre 18.6. 186, gol 1714, grato até decolagem. Torre Salvador, muito boa noite, eu vou 1714, estabilizado o localizador com a pista vista. 1714, autorizado pouso, pista 10, cabeceira deslocada 90 metros, 190 com 08 nós. Livre pouso, pista no zero, gol 1714, ciente do deslocamento. Localizador, boa noite. Boa noite, 05, complete a aproximação. Chame torre, 118.6. 118.6, demais. Torre Salvador, muito boa noite, boa noite. 18.05, continua a aproximação e aguarda pista livre. Cabeceira deslocada 90 metros. Ok, estamos sempre aguardando a pista livre, pode ser. Quando 714 no solo aos 10, libera a direita, Alfa e Juliette, portão 5. Alfa e Juliette, portão 5. Boa noite, 7-9. Salvador, boa noite, Portugal. 158, stand 11, information Alfa. You'll be ready on schedule, request aerodrome information. Boa noite, 05, autorizado pouso, 180 com 10. Livre pouso, boa noite, 05, está com o trem embaixo, aí trabalho. Call 158, can you confirm? Request aerodrome information, report call 158. Stand by. Boa noite, 05, no solo 112, direita, Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612, boa noite, 05. Gal 158, the runway is 10, the wind is 170 degrees, 08 knots, QNH 104. No raining, visibility more than 10,000 and ceiling more than 2,000 feet. All copy, the runway 10104, Portugal 158, obrigado. Posição pro gol na 7-4? 05. 05, obrigado. Salvador, boa noite, gol 1643, cruza o 210. 1643, identifique na Bonf, desce para o 040 no 014. Para 040, 1014, gol 9643. Salvador, gol 896. Boa noite, da Alfa. Boa noite, 050, voe Itape, gol no 896. Itape 50, 96. Prossiga. Confirmar a interdição da pista. Vai para fora. 90 metros iniciais disponíveis sem mais. 90 metros, tá, obrigado. Salvador, boa noite, 3170, tem informação Alfa. 259, 3170, boa noite, 0620 na Mária. 060 na Mária com 259, reduzindo. Positivo. Bono 643, reduza para 210 nós. 210 nós, gol, Bono 643. Bono 896, desce para 2000 pés, 10, Bono 4. 2000, 10, Bono 4, autoriza, Renato? 2500, vai na proa do Serra Vitor, 366. 2500, 3 0 vai para o final do LF. Firmo. 710 para 3000 pés, 10, 14, para 3170. 3014. Salvador, muito boa noite, é o 3520 da TAM com informação Alfa, nível 90 para Aracaju. A gente aguarda o instante para cópia. Guardando. Gol no 643, pode descer para 2000, uma referência? Número 3, na aproximação, décima tem 040, gol no 643. Décima tem 040, gol no 643. Tá 3170, sob vetor, mantém a frente pro limite ao curso do localizador, 3170. Ok, mantendo pro limite ao localizador. O LS está operando normalmente, né? Sem o glide, 90 metros iniciais impraticáveis. Ah, tá ok, obrigado. O 643, direita 240, limite ao localizador. Direita 240, limite ao localizador. Ou no 643. Ah, 3520, cópia. Pronto, cota, 3520. Autorizado 190, Aracaju, Golf 677, decola da 10, esquerda, Puc, Aracaju, 1935, corrige 198, 5125, transponder. 190, Puc, Aracaju, Golf 677, 198, acena 5125, tá, 3520. Correte, amplo. Chama lá. Portugal 158, are ready to copy? Ready to copy, Portugal 158. Clear to Lisboa for level 350, fly upper risk 50, after takeoff runway 10, left turn, Momo departure, GB transition, Salvador control 109 at decimal 8, Skolk 5126. Fly up front level 350 to Lisboa, upper whiskey 50. Runway 10 left turn, Momo departure, JV transition, 118.9 at approach frequency, departure frequency, and the squawk 5126, Portugal 158. 109.8, the control, report to Sarapu push. Copy, 109.8, we'll call you for push. Obrigado, Portugal 158. TAM 3170, desce para 2000 pés. 2000 pés para 3170. Acionamento no gate 2, TAM 3520. 3520, autorizado, time taxi. Camarada, 3520. 26. 26. TAM 3170, direita 070, localizador, autorizado, DNS. Direita 070, localizador, TAM 3170. Gol no 643, à esquerda, proa 210, limite ao localizador. Esquerda 210, limite ao log, gol no 643. Estabilizado, final, aeronave. Boa noite, 96, autorizado pouso, pista 10, vento 160, 08, nós. 96, embaixo do trabalho. Informar pro 4062, o glide está fora? Fora, 90 metros iniciais indisponíveis. Localizador, TAM 3170. TAM 3170, completando a aproximação na minha escuta.